bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso podcast de entrevistas, o Ficha do Jogador. Eu sou o Zabuzeta e nessa edição de julho, né, recebemos aqui a presença ilustre do Danilo Silvestre, diretamente lá do excelente podcast Tabulices. A gente vai bater um papo aqui sobre ele como jogador, também como produtor de vários podcasts, vocês vão conhecer aí na sequência. Mas antes, a gente tem que deixar um recado muito importante pra vocês, né? Conheçam, primeiro de tudo, conheçam o Tabulices. Tabulices, eles fazem um trabalho incrível, não só o Danilo, como também o PH. Um beijo pra você, PH. Vai lá, conheça o Tabulices. Eles falam muito além dos jogos e eu recomendo sempre. E esse podcast só é possível graças a pessoas incríveis como o Roberto San, lá de São Paulo, que é o nosso ouvinte e também nos ajuda através das campanhas de financiamento coletivo, lá no Padrim ou também no PicPay. Então, deixa aqui sempre o agradecimento a pessoas incríveis como é o Roberto. Roberto, muito obrigado mesmo de coração. E se você quer ajudar o Jogatina BG, também conheça a nossa loja parceira, a Bravo Jogos. Entre lá em bravojogos.com.br e conheça as ofertas e promoções que o pessoal lá da loja faz com os board games, inserts, sleeves e outras coisas muito legais, inclusive RPG, certo? Então, gente, muito obrigado novamente por mandar as perguntas, né? Pra quem não sabe o formato do podcast, lá nas redes sociais, sempre que a gente tem um novo convidado, a gente vai divulgar o link pra vocês enviarem as perguntas. Já vou deixar antecipado aqui que a nossa próxima convidada vai ser a Bianca Melina, né? Que é game designer, que também é revisora e muitas outras coisas legais que ela faz, a gente vai bater um papo. E lembrando, no mês de agosto, eu vou pedir para as perguntas um pouco antes, pelo motivo de que o Grace, né, o jogo tanto da Bianca, né, e com a autoria do Moisés Pacheco, ela vai estar em financiamento coletivo, então eu acho interessante a gente lançar lá no meio da campanha para a pessoa conhecer não só sobre o jogo em si, sobre o desenvolvimento, mas também sobre ela como jogadora, certo? Então, fiquem atentos aí às redes sociais, vão estar tudo linkado na descrição desse episódio, certo? Então, continue com o episódio. Aqui começando então o nosso podcast de número 13 e comigo aqui recebo a ilustre presença de Danilo Silvestre. Tudo bom, Danilo? Opa, tudo bom? Beleza? Beleza, seja bem-vindo aqui ao Jogatina e já digo aqui já de antemão que eu sou muito fã do Tabulices. Valeu! E eu tô impressionado como que a qualidade lá é muito da hora, hein? Tá de parabéns, cara, porque eu gosto muito dos assuntos, a gente vai bater um papo sobre isso ao longo desse podcast. Cara, agradeço muito mesmo, assim, a sua opinião é importante pra gente. Bom, pra você que talvez não conhece o nosso formato dos podcasts, a gente começa com uma pergunta que é básica por conta do nome do podcast, que é o Ficha do Jogador. E eu pergunto pra você como você seria se fosse um personagem de RPG hoje. Olhando o Danilo Silvestre, falando assim, se fosse um personagem de RPG, seria tal. Ou, se você quiser não responder essa pergunta, você pode falar qual classe, qual raça e classe que você mais gosta do RPG de mesa. Eu não vou responder que eu vou ser um ladrão, porque todo mundo responde que é ladrão. Já sabe, né? Eu posso sair do estereótipo do RPG medieval? Pode, se quiser fazer um cyberpunk, fazer um... É, eu vou pro vampiro. Olha, eu sou um Nosferatu. Eu vou ficar um pouco boiando aqui, porque eu nunca cheguei a jogar vampiro. Sério? Sério, eu conheço alguns amigos assim que são aficionados, alguns ouvintes nossos mesmo, igual o Wilson, que gosta bastante, mas eu sempre fico tipo, faltou uns amigos legais pra indicar vampiro. Vampiro é terra de ninguém, assim, quando você vai jogar, você tá lá, você pode entrar numa grande ambientação e ficar naquele cenário super pesado e ser umas histórias melodramáticas, ou pode virar história de super-herói e todo mundo só gosta de se encher de porrada, assim. Sim. Então é complicado saber o que vai sair de uma partida de vampiro, mas sim, o potencial é gigante. Eu lembro, em alguns encontros internacionais de RPG que rolou aqui em Curitiba, da galera à noite, depois das 7, se reunir pra fazer o live action de RPG, o LARP, né? O LARP de RPG de vampiro nas ruínas aqui que tem da cidade, sabe? Olha só, é levar pra um outro nível já, né? Sim. Bom, a gente falou sobre RPG, tem que falar também sobre jogos de tabuleiro, e eu quero saber como foi seu primeiro contato com esses jogos modernos, né? Pulando o War, pulando outros jogos assim que a gente já tá já batido aqui no Brasil. É, pra nossa idade a gente começa a achar esses jogos da infância, né? Não são os jogos modernos, são da nossa infância. É, eu tive um contato meio esquisito via uma luderia aqui em São Paulo. Qual delas? A Ludus. E foi um contato extremamente assustador, assim, porque eu não conhecia absolutamente nada, eu vinha do RPG mesmo, e eu achei aquilo muito fascinante, mas também completamente impossível de entender o que tava rolando. Eram muitos jogos, muitos nomes, muitos termos. Pra mim, a história mais engraçada da Ludus é que a primeira vez que eu fui, a gente tava em 8 pessoas e eles pegaram um jogo pra 7 e eu fiquei jogando um jogo solo e eu não joguei nada. Que foi coisa muito bruxante, bonito. Que horrível. Mas continue, eu só lembrei essa anedota só. Ah, que triste. Quando eu fui, eu joguei na Ludus, eu participei dos jogos. Foi meu primeiro contato, mas foi um contato meio traumático, assim. Eu achei que aquele era um mundo mais difícil do que eu conseguiria entender. E aí, alguns anos depois, eu entrei em contato com um jogo que não é um bom jogo de tabuleiro, que é o Mob Dick. É um jogo de cartas extremamente polêmico, porque ele tem muito mais intenção de ser parecido com um livro do que ser um jogo divertido. Então ele tem uma série de questões, é um jogo bem desbalanceado, assim, não é muito bacana de jogar. Mas eu entrei em contato com o Mob Dick e eu fiquei fascinado com a ideia de que jogos poderiam ser daquela maneira, que eles poderiam estar contando uma história assim como os RPGs que eu gostava quando eu era mais novo. Uhum. E aí, a partir do Mob Dick, eu comecei a pesquisar termo por termo, um passo de cada vez, fora daquela bagunça que é uma loteria. E quando que foi esse primeiro contato aí? Você lembra mais ou menos a época? Ah, eu acho que faz uns 2 anos. Ah, não, então você é recente. Eu sou recente no mundo dos jogos tabuleiros, sem dúvida. Uhum. Não que eu sou o cara idoso do tabuleiro, mas é só porque eu normalmente o pessoal que entrevista aqui, o pessoal às vezes tem 5, 6 anos, assim, da cultura, né? Então, o seu caso é um caso bem particular, pelo menos pra mim. Eu gravo Tabulices com o PH, que tem quase uma década de jogos de tabuleiro, assim, é impressionante. Sim. Mas eu cheguei nessa faz pouco tempo, tô correndo atrás. Todo o meu histórico com jogos vem do RPG ou dos jogos de videogame. A próxima pergunta que eu tenho aqui, pergunta já de um dos ouvintes nossos e ouvintes também do Tabulice, que é o Roberto San, aí de São Paulo. Ele perguntou, seu jogo favorito é o Robinson Crusoe? É, sem sombra de dúvida. Porque ele fala assim que você tenta encaixar ele em todos os episódios, mas por que ele seria o seu favorito e por que você gosta tanto do Ignacio Trevicek? Eu encaixo ele em tudo, mas não é culpa minha, é que o jogo é encaixável em tudo. Eu acho um jogo extremamente completo. Eu amo o modo como o Robinson Crusoe faz pra ligar a temática na mecânica. Sei. Porque eu sou um defensor de mecânicas. Eu acho que a gente joga por causa das mecânicas. Sim. E que a gente só consegue gostar de fato das narrativas, das histórias, quando a mecânica dá estrutura, dá base pra elas. Com certeza. E eu acho que o Trevicek é sensacional em fazer isso funcionar. Você consegue sentir a tensão que ele quer te passar, você sente a pressão do jogo, porque as mecânicas são feitas pra isso. Eu acho o Robinson Crusoe um jogo impecável em fazer você sentir coisas, sabe? Uhum. Como ouvinte do Tabulices, né, você também sempre diz ali como que a mente do designer, né, o Ignacy Trevicek, trabalha e que você gosta bastante, né? É, eu acho que ele faz isso com todos os jogos dele, né? Ele é um designer muito preocupado em fazer que as pessoas sintam coisas. O que pra mim foi o que me trouxe pro hobby. Eu agora aprendi a gostar de jogos abstratos e me divirto simplesmente com o ato de jogar. Uhum. Mas eu acho que essa coisa de que você possa sentir alguma coisa que vai pra além do simples fato de querer vencer um jogo é fascinante. É impressionante que jogos sejam capazes de fazer isso, né? Entendi. Não, é legal essa percepção, né? A próxima pergunta aqui é do Thiago Dias, de Alvaré, São Paulo. Ele pergunta aqui, eu já ouvi vocês no Tabulice comentando algumas vezes sobre jogos de videogame nos podcasts, e então ele queria saber qual que é o seu jogo favorito de videogame atualmente. E ele até mandou um abraço e um ótimo trabalho ali que vocês fazem. Valeu. Momento jabá, eu gravo também um outro podcast sobre videogames antigos, que é o Poco Pixel, que também sai toda semana, e aí lá eu insisto que o meu jogo favorito é Shenmue, que é um jogo de Dreamcast de 99, já é um jogo velhinho. É do Yu Suzuki, né? Do Yu Suzuki, finalmente vai ganhar a continuação, estou ansioso. Sim. Que também é um jogo cuja proposta é imersão total, fazer você experimentar um mundo através das regras. Eu adoro a ideia que o Suzuki tem de videogame, assim. É, porque ele faz pra você viver aquele ambiente, né? Talvez uma proposta bem diferente, mas que talvez te ajuda a segurar o tempo enquanto não chega o Shenmue 3. A indicação seria talvez o Yakuza. É, o Yakuza é o sucessor espiritual do Shenmue, né? Muita gente diz isso. É, inclusive algumas pessoas que trabalharam nos dois jogos, o pessoal dos estúdios da SEGA. Mas o Yakuza me pega menos, porque ele é mais voltado pra ação, ele tem mais mecânicas de ação. Sim. O Shenmue é um jogo contemplativo, você fica andando, olhando pras coisas. Eu gosto desse ritmo esquisito, que inclusive é uma coisa que afasta muita gente do Shenmue. O pessoal acha muito chato. Talvez por conta do pacing, né? Exato, ele tem um pacing muito esquisito pra videogame, mas eu curto muito. Sim. É, ele tem até aqueles esquemas que algumas coisas acontecem em certos dias do jogo, né? Pra você fazer. Isso, e você tem que ficar esperando, né? Uhum. Às vezes você tem coisas marcadas, assim. Daqui a 3 dias vai aparecer uma pessoa na cidade. E aí você não tem o que fazer, você fica na cidade esperando o tempo passar, assim. Eu acho muito legal essa ideia. Você já falou de videogame, falou de board game, mas eu sei que você tem outros hobbies, né? O basquete mesmo é outro hobby que também alia a seu outro podcast que você faz. Exatamente. Até onde eu sei, você trabalha como professor, certo? Eu fui professor de filosofia por 7 anos. Caraca, 7 anos. Agora não sou mais professor, porque eu tô realmente dedicado só aos blogs e aos podcasts. Entendi. E também você curte a parte das bikes, é isso mesmo? É verdade. O engraçado que esse lance de bicicleta, pra mim, é como os jogos de tabuleiro. Uhum. Eu só aprendi a andar de bicicleta com 25 anos de idade. Caraca! Foi muito tardio, assim, eu não fazia a menor ideia de como fazer. E aí, assim que eu andei de bicicleta, pela primeira vez eu me apaixonei e aí não parei mais. E aí, andar de bicicleta é muito da hora. É muito, virou meu meio de transporte padrão, assim. Eu não dirijo, sim, então bicicleta pra mim é o jeito de se locomover pela cidade. E me diz seu histórico com basquete aí. Ó, eu não sei se você talvez não me conhece presencialmente, eu tenho 1,92m. Todo mundo fala, você deveria jogar basquete, mas infelizmente é um esporte que não desce pra mim. Mas eu quero saber pra você como que é. Nossa, todo mundo que é alto. Anda nas ruas e as pessoas falam, você deveria jogar basquete. Eu não sou tão alto assim, eu tenho 1,90m. Eu cheguei a jogar basquete, mas nunca profissionalmente. Uh-huh. Eu até tentei, mas eu não sou bom bastante, eu sou ruim. Mas o meu contato em geral com basquete é um contato de jornalista mesmo. Eu analiso os jogos e descrevo o que tá acontecendo e aprendi a ver a tática e a estratégia por trás do jogo. E há 10 anos eu tenho um blog sobre basquete, que é o Bola Presa. Um podcast que tá chegando na edição 200 já. Caraca. E hoje em dia é meu ganha-pão. Eu vivo do Bola Presa. Ah, vocês têm financiamento coletivo lá? Alguma coisa assim? Isso, a gente tem um financiamento coletivo lá no apoia.se/bolapresa. Quem quiser lá espiar. A gente oferece bastante conteúdo exclusivo pros apoiadores. E então o basquete virou minha profissão, mesmo que eu não jogue, assim. Eu acho, inclusive, importante esse papel do crítico, né? Nem todo mundo que faz o esporte pra frente precisa participar do esporte ativamente, isso, né? Você pode só pensar o esporte também, que é... De certa forma, também o board game, né? Tem os críticos que não precisa desenvolver os jogos, né? Pode, de certa forma, conversar sobre eles. Exatamente, acho que tem espaço pra tudo, né? Você pode só ou jogar o board game, ou pensar sobre ele, falar sobre ele, ou, de fato, estar criando jogos novos, né? Saquei. Tem mais uma pergunta aqui do Marcos, lá de Contagem, Minas Gerais. Ele fala assim, ó. Já que você é ligado aos jogos de tabuleiro e também aos videogames, o que você acha dos jogos de tabuleiro que são baseados em franquias de videogame? Você já jogou algum? Você acha que essa ideia te atrai ou te repele? Em geral, eu não sou muito fã da ideia de tirar uma coisa de uma mídia e colocar em outra. Uhum. Eu acho que é potencialmente uma furada. É porque vira como um caça-níquel, né, normalmente. Em geral, é só pra ganhar dinheiro e trazer aqueles fãs de uma coisa e ver se você ganha dinheiro na outra, né? Sim. Porque, em geral, as mídias fazem coisas muito bem que só elas mesmas fazem. Então, por exemplo, livros fazem coisas muito bem. Descrevem pensamentos internos, descrevem cenários. E às vezes vai passar isso pra um filme, por exemplo. O filme não faz isso bem. O filme lida com imagens. Então tem que fazer muitas concessões e muito trabalho pra coisa funcionar. E eu acho que a passagem do videogame pros jogos de tabuleiro, em geral, sofre desse problema. Eu tenho curiosidade, dizem que o jogo de tabuleiro do Bloodborne é bem legal, né? É, o pessoal fala que é um card game que tem um ritmo bacana. Mas você até comentou, né, que existe poucos casos, até mesmo em outras mídias além de videogame, como o caso de séries, e que é um dos meus favoritos, e eu sempre defendo aqui, é o Battlestar Galactica, né? Que é um caso que consegue ser legal pra quem não gosta e ser ainda melhor pra quem gosta, né? É, a descrição é que se você conhece a série, o jogo é ainda melhor, né? Mas ele, sim, funciona pra todo mundo. Mas dá muito trabalho, porque você tem que encontrar o que nas regras pega o essencial daquela franquia, né? O que faz o contexto, né? Exatamente. Em geral, o pessoal simplesmente pega o tema, né? Uhum. Pega o tema do Super-Homem, aí faz um joguinho que não tem absolutamente nada a ver com o Super-Homem. É só uma reskin de algum outro jogo que já existiu e tem lá. Ou, às vezes, um jogo de rolar e andar, né? É, exatamente. Por favor, não façam mais um banco imobiliário com algum tema aleatório, né? Já existe de tudo, né? Não, recentemente saiu o Warhammer Monopoly, tá ligado? Você tá zoando. Sério? A gente anunciou recentemente lá no canal de notícias lá e estão arriscando tudo, né? O famoso chuta pra qualquer lado. É, então é isso. E aí você mantém o tema e aí com o tema você atrai alguns fãs. Uhum. Mas a mecânica não tá atrelada, não faz nenhum sentido. Daqui a pouco vai ter banco imobiliário Masterchef, né? Cara, não duvido, hein? Tem mais uma parte da pergunta dele aqui que ele fala assim, e por outro lado, o que você acha das adaptações digitais de jogos de tabuleiro? Você acha legal? Você joga? Você não gosta? Ou só acha ok? Então, eu acho que elas funcionam muito bem, porque elas mantêm o que é essencial no jogo, que é as regras, né? Então, a estrutura da coisa tá toda ali. Eu acho que você acaba abrindo mão de algumas coisas que são interessantes, do tipo a fisicalidade do jogo, tá olhando pessoalmente pros jogadores, a interação, a conversa que você pode ter durante as partidas. Você acaba abrindo mão disso, mas às vezes você ganha algumas coisas, sim, por ter digitalizado. Tem jogos que às vezes tem uma fase de manutenção mega horrível e você lá não tem uma parada prática no jogo. Exatamente. Muitos jogos tem que ficar fazendo conta o tempo inteiro. Sim. E aí o aplicativo vai lá e simplesmente já te dá o número pronto. O Pathfinder, eu acho um jogo super complicado de jogar na mesa. É legal estar com pessoas jogando, mas você tem que ficar fazendo conta o tempo inteiro pra saber o que é melhor de fazer. O aplicativo te calcula automaticamente, parece que você ganha tempo, né? Pois é. é. Então acho que tem prós e contras, né? É, realmente, né? Eu colocaria como uma observação, né? A questão não é só transpor o jogo, né? Às vezes tem que pensar também em HUD, parte de interface de usuário, um monte de outras coisas que, ou às vezes o tabuleiro não tem que se preocupar com isso, né? Exatamente. A próxima pergunta aqui, na verdade a gente falou sobre jogos em geral, mas o Luiz Antônio lá do Rio de Janeiro quer perguntar qual que é o tamanho da sua coleção hoje de jogos de tabuleiro. Então, eu tenho uma proposta pra mim mesmo de ter uma coleção de 50 jogos. Olha aí. Eu acho que ter mais do que isso começa a ser, ao meu ver, um exagero. Porque, em geral, eu só jogo com a minha esposa. A gente acabou viciando juntos, então a gente tem nossos jogos favoritos, a gente joga bastante. Eventualmente a gente consegue fazer uns encontros, trazer mais pessoas aqui e jogar, mas não é tão comum assim. E eu não acho que eu preciso de mais do que 50 jogos pra aproveitar o hobby. Mas, tendo dito isso, eu já quebrei essa promessa faz tempo. Ah, é sempre assim, é cara. É sempre assim. Eu tenho um pouco mais do que 50 aqui na coleção. Já tô pensando em quais deles vão sair. Mas enquanto eles não saem, outros vão chegando. Então, não é tão fácil assim. Saquei. Né? Ó, tem uma outra pergunta aqui, é uma pergunta minha mesmo. Eu quero saber, fora o Mob Dick lá, tem outro jogo que foi muito decepcionante que você foi jogar e falou, não, esse aqui vai ser a melhor experiência da minha vida, de repente, quando você foi jogar e eu acho que eu me enganei. O único que eu comprei, que eu de fato me decepcionei, porque em geral, quando eu não compro o jogo, eu não espero muito dele. Se for legal, ótimo. Mas eu comprei o Sheriff of Nottingham, achando que ia ser um baita jogo legal de blefe. Eu já era apaixonado pelo Resistance, achei que ia ser na mesma chave, e eu não acho que é um jogo que funcione. Eu tenho um milhão de ressalvas. Nas vezes que eu tentei jogar até a versão Robin Hood, né, que é a anterior que lançou aqui no Brasil, eu também tive um caso parecido, assim, que eu tentei e o pessoal não achou nada, a gente fechou e foi pra outro jogo. Mas eu sei que tem gente que ama esse jogo. Eu também. Né? Eu tentei com dois grupos diferentes, e com os dois grupos o jogo não fez sentido. Esse é o problema, não é só que ele não foi divertido, ele não fazia sentido algum, assim. Você não tem nenhum motivo pra abrir um pacote de alguém, nenhum motivo pra deixar passar. As coisas parecem que são completamente aleatórias e com sorte você dá risada no final. Mas se o grupo não tá dando risada, se o grupo não entende o que tá acontecendo, acabou. Pois é. Pra mim foram péssimas experiências com o jogo, assim, foi bem decepcionante. Mas tá aqui na coleção ainda, porque eu sou idiota. Bom, eu quero saber também pra você, né, você falou que joga mais com a sua esposa, mas qual que é a frequência que você hoje joga? Por exemplo, você joga com o PH, joga em luderias ou mais em casa mesmo com alguns amigos específicos? É, o que eu mais jogo é com a minha esposa aqui em casa, mas a gente tenta toda semana me encontrar com o PH e com a esposa dele também, e a gente junta os amigos e vê se consegue jogar. Nem sempre rola, mas pelo menos com a minha esposa, semanalmente a gente consegue jogar alguma coisa, assim. Saquei. Eu tenho aqui mais uma pergunta do Lucas Lopes Moreira, lá de Rancharia, um dos nossos apoiadores aqui do Jogatina. Ele pergunta qual que é o seu estilo musical que você mais curte e que música que você tem mais escutado recentemente. Ah, então, música é uma coisa que eu adoro, mas eu não, eu não entendo bulhufas, assim. Eu não entendo. Eu sou uma pessoa que gosta de entender das coisas que eu gosto, e música é uma coisa que eu não consigo. Então eu sou muito leigo. Eu gosto muito de rock clássico, anos 60, 70. Agora eu tô ouvindo mais jazz. Tô tentando entender mais o que tá acontecendo. Então é você que tá colocando Snark Pup na trilha ou é o PH? Olha, a música é inteiramente do PH. Ele de fato entende, ele é um músico fantástico. Ele sabe o que tá acontecendo, então ele cuida disso. Se fosse eu ia botar meia dúzia de músicas, que é tudo que eu conheço. Então ia ser muito chato. Entendi. Mas qual música você... normalmente a gente pergunta qual que é a música que você tá mais escutando recentemente, porque normalmente eu vou pegar ela e vou subir aqui na sequência. Bota um jazzinho aí do Thelonious Monk. Olha aí. Tô ouvindo muito Thelonious Monk. Próxima pergunta aqui. Eu quero saber qual que é a cor que você mais gosta de jogar. Você tem uma cor favorita ou você joga de qualquer maneira? Eu jogo com azul, e quando eu não tô jogando com azul, eu fico muito confuso. É muito engraçado. É uma questão de facilidade, assim, né? Uhum. Por exemplo, eu tô acostumado com alguns amigos, igual você falou, né? Você se confunde, mas eu confundo os amigos quando eles estão com cores diferentes que eu tô acostumado. Você não confunde só você mesmo, você confunde os outros. É, né? Exatamente. Eu passo, não, mas você não é verde? Ah, não, você não é verde. Bom, aqui eu vou fazer uma bateria de perguntas rapidinhas, só pra gente acabar esse bloco. É, eu quero saber se você gosta mais de miniaturas ou cubinhos. Eu gosto de miniaturas, mas me dá 10 minutos jogando e eu não percebo mais que elas estão no jogo. Entendi. Bicicleta ou basquete? Ah, agora é difícil, hein? Eu vou com basquete. Virou uma parte importante demais da minha vida pra eu não responder basquete. Pizza ou hambúrguer? Eu sou vegetariano, então não é sempre que eu posso comer hambúrguer. Tem que ser um hambúrguer vegetariano, então eu vou com pizza. Entendi. Pizza é mais fácil. É pizza mais fácil. Ketchup ou maionese? Eu não gosto nenhum dos dois. Então. É porque eu imaginei assim que normalmente envolve mais outras coisas. Jogar competitivo ou jogar cooperativo? Então, eu realmente gosto dos dois. Eu gosto de jogar. Mas como eu não sou uma pessoa competitiva, eu acabo encontrando um ambiente mais agradável quando eu tô jogando jogos cooperativos. Sim. Vamos aqui agora pra parte que a gente quer saber como que você produz seus conteúdos, né? E como que você, já fazendo uma primeira pergunta, como você ingressou nesse universo de podcast? Foi diretamente com o Bola Presa? E como que você teve esse contato com essa mídia tão legal? Eu comecei a gravar podcasts com o Bola Presa, já faz muitos anos. Parecia uma maneira interessante de aparecer para o público. Sim. A gente sempre teve uma preocupação no Bola Presa de falar de basquete de maneira que não fosse completamente impessoal. A gente não queria parecer obituário de jornal, sabe? A gente queria mostrar quem é que estava escrevendo, porque isso mostra de que maneira aquilo está sendo interpretado. E aí o podcast parecia uma ferramenta para que a gente aparecesse, né? Para que tivesse a nossa voz de fato. E a gente podia responder as perguntas dos ouvintes, dos leitores. E aí acabou se tornando uma ferramenta. Inclusive, vários dos nossos apoiadores preferem o podcast do que os textos. Aqui. Embora o Bola Presa seja majoritariamente um lugar para textos sobre basquete. Né? E você acha que talvez por conta do formato da mídia, ela é mais pessoal do que impessoal, né? Digamos assim. Sem dúvida. O podcast tem um problema. Ele é meio místico pra quem não sabe como funciona. Então a pessoa não sabe como baixar, como enfia no celular, como é que faz pra ouvir o episódio novo, não sabe encontrar outros podcasts. Eu sempre falo que quem gosta muito de podcast precisa ficar evangelizando os outros. Sim, isso é. Precisa explicar como faz, então é meio complicado. Assim. É que ele não tem uma plataforma que você fala, não, agora você vai lá no YouTube e escuta, isso, né? Isso, não existe o YouTube dos podcasts, né? Exatamente. Até o Google mesmo tá ultimamente fazendo tem um aplicativo deles, né, de podcast que estão tentando ali, arriscando, mas vamos ver como que vai ser pro futuro aí. É, eles estão tentando, Spotify também tem algumas tentativas com isso, mas ainda é muito começo, então as pessoas não se sentem confortáveis de encontrar podcasts. Sim. Mas pra quem já escuta, o podcast é uma ferramenta absurda, porque você se sente dentro de uma conversa. É, isso é. Você sente que você é amigo de pessoas que não fazem a menor ideia de quem você é. É muito mágico, assim, você cria uma relação de proximidade com as pessoas que estão te ouvindo, que você não encontra num texto, que você não encontra num vídeo. Some, né, a cara das pessoas e você simplesmente se vê numa conversa de bar. Parece que tá junto. Como ouvinte, você consome muita coisa ou por quanto do tempo você não consegue consumir nada de podcast? Então, quando eu era professor, eu ouvia muito mais podcast. Uhum. Porque eu tinha muito mais aulas vagas e tinha que andar até a escola e voltar da escola pra minha casa. E aí eu escutava podcasts, assim, compulsivamente. Agora que eu tô mais dedicado ao blog e aos podcasts em si, eu acabo tendo menos oportunidades de ouvir. Mas ainda assim, escuto muita coisa. E eu sinto também essa relação com os podcasts. Eu sinto que eu sou amigo dessas pessoas, né? Sim, sim. E como a mídia de podcast, assim, te permitiu fazer tanto conteúdo no Bola Presa, e como que você quis ingressar isso, antes mesmo de falar sobre board games, quis ingressar pra falar sobre videogames, sendo que talvez seja uma cultura, entre aspas, não que eu esteja falando que é a verdade verdadeira possível, mas nessa mídia que é tão batida que é de videogame, assim, como que vocês encararam? Eu vou fazer assim, foi uma iniciativa por conta do B9, né, que vocês gravam, né, uma coisa assim. Isso, a gente começou a gravar o PocoPixel, e aí o B9 entrou em contato, achou bacana a proposta e aí a gente entrou na família de podcasts deles. Eu sempre acho que o produtor de conteúdo, ele precisa ter alguma coisa a acrescentar, sim, sabe? Falar sempre a mesma coisa pode ser divertido pra quem faz. Você pode ter prazer em simplesmente falar aquilo que sempre foi dito, mas não necessariamente as pessoas vão ter algum interesse em escutar isso. Então toda vez que eu penso que eu tenho alguma abordagem que pode ser minimamente diferente, alguma coisa mínima que eu possa colocar nessa questão que ainda não foi colocada, eu penso em produzir alguma coisa a respeito. Então, embora videogame seja uma coisa extremamente batida, eu sempre achei que uma abordagem histórica dos videogames era uma coisa mais inédita. Ah, com certeza. Então, o PocoPixel, eu brinco que ele é um podcast de genealogia. Ele tenta encontrar de onde as coisas surgem, sabe? Em vez de falar do que saiu agora, ele tenta encontrar, olha, de onde vem plataforma? Por que um jogo de plataforma é interessante? Por que essa mecânica foi tão explorada nos anos 90? Uhum. Então, não é só ficar listando história, mas é ficar analisando a história, tentar entender as coisas a partir disso. Legal. Eu acho que é uma abordagem muito específica, é nicho total. É uma mania dos meus podcasts ser fadada a ser ouvida por poucas pessoas, infelizmente. Porque, assim, videogame já não é muito. Depende de mim, o tabuleiro está lá no auge. Eu agradeço muito. Mas é que, ó, podcast já é uma coisa pra nicho. Sim. São poucas pessoas que escutam. Aí é um podcast sobre videogame. Aí é um podcast sobre videogames antigos. Aí é podcast sobre videogames antigos com uma abordagem histórica e genealógica. Uhum. Então você vai limitando muito quem é o seu público. É, mas eu acho que é assim que a internet funciona. A internet permite que você fale com esses públicos super nichados, né? É, mas é onde você tem mais, digamos, engajamento, né? Quando você tem um público mais dedicado também. Exatamente. E eu acho que é aí que você faz diferença, né? Porque você propõe uma abordagem que não é pra todo mundo, obviamente. Não se propõe a ser. Mas que com algumas pessoas vai fazer muito sentido. E aí você consegue ter essa conversa, que é a coisa mais importante do podcast, né? Com certeza. Você começa a ter respostas, as pessoas começam a se apaixonar por aquilo, começam a te propor novos ângulos. tijolos. E aí, quando eu senti que eu tinha já alguma experiência no, nos jogos tabuleiro e que eu tinha alguma coisa a acrescentar, o Tabulice se tornou o próximo passo. Mas foi uma iniciativa que você convidou o PH ou vocês estavam conversando já em conjunto já pra criar o Tabulice? Então, falei no PocoPixel que eu gostaria de ter um podcast sobre jogos tabuleiro e o PH, que eu não conhecia, entrou em contato. Oh, que da hora. E falou, olha, eu jogo há muitos anos e eu gosto do PocoPixel, acho que a gente conseguiria fazer alguma coisa legal juntos. E aí a gente passou muito tempo pensando em como é que seria o formato, o que a gente teria pra acrescentar, um modelo que fosse diferente daquilo que já existia. A gente ouviu muitos podcasts de tabuleiro pra ver como é que era o modelo. E quando a gente conseguiu uma voz que era nossa, uma afinidade do gravando, e a gente achou que o que a gente tava fazendo era um pouco diferente do usual, a gente foi lá e gravou. Entendi. E daqui a pouco vai ter mais perguntas sobre essa parte da rotina, mas como você e o PH encaram essa parte dos públicos diferentes, né? Por exemplo, eu acho que mais você do que ele, porque você tem vários podcasts. O público de tabuleiro, ele é mais receptivo pra podcasts? Você vê um certo afastamento? Como que você encara esses públicos diversos que você tem pra diversos conteúdos diferentes que você faz? Eu acho que tudo que tá começando recebe um pouco de resistência. A gente recebeu um pouco de resistência com o Tabulices, mas eu também recebi no PocoPixel e no Bola Presa. Sempre tem alguém que se sente estabelecido, que acha que entende de tudo. É. E aí, quando chega alguém novo querendo propor um conteúdo diferente, acaba tomando porrada, né? Então acho que o Tabulices, logo no comecinho, recebeu um pouco de ressalvas. Mas é questão de tempo, né? O pessoal vai se acostumando, vai vendo que você coloca um conteúdo que tem um mínimo de qualidade toda semana, né? Acho que o importante é a consistência. E aí, eventualmente, as pessoas vão te dando espaço. Entendi. O Tabulices praticamente é o Seinfeld dos podcast board game nacional, cara. Eu não sei se você conhece a história do Seinfeld, que eles demoraram um tempão pra engajar, depois eles viram o sucesso que é, cara. Eu espero que a gente vire esse sucesso aí. Mas no comecinho, basicamente quem ouvia o Tabulices eram pessoas que eu trouxe de outros podcasts, né? Uhum. Era o pessoal que gostava de jogos por outras vertentes, por videogame ou por esporte. Mas o boca a boca foi fazendo o Tabulices crescer aos pouquinhos. Sim. O Tabulices, ele surgiu pra ser já publicado no Ludopedia ou vocês queriam publicar a parte e viram no Ludopedia como uma plataforma? Então, a gente queria fazer as duas coisas. A gente lançou antes da Ludopedia o Tabulices via SoundCloud, mas porque a gente queria feedback antes dele ser lançado oficialmente. Sim. Então a gente gravou um episódio zero, um episódio teste, inclusive pra testar a nossa dinâmica, testar o nosso formato. E aí a gente espalhou pelo máximo de pessoas que a gente conhecia, pelos nossos grupos de jogo, pra ver o que as pessoas achavam disso. E aí só depois que ele tava um pouco mais avançado, um pouco mais maduro, a gente entrou em contato com a Ludopedia e colocou lá. E depois que vocês colocaram lá, vocês sentiram o impacto do público? Porque assim, o Ludopedia acaba sendo a parte concentrada, né, dos jogadores aqui no Brasil. É, e mudou muito o público que tava escutando a gente, o que foi engraçado. Porque, a princípio, antes da gente colocar lá no fórum, quem escutava eram pessoas que estavam começando no hobby. Então, são pessoas que têm interesse em saber o que é o jogo de tabuleiro. E a gente acabou tendo uma voz que era mais pra iniciantes. Uma coisa que tivesse levando elas pela mão pelo caminho das pedras. Mas na Ludopedia é um pessoal muito mais calejado, um pessoal que tem muito mais experiência do que eu, né? Sim, eu acho que realmente o que encaixa o Tabulice ele é um dos podcasts mais fáceis de entrada pra quem não conhece jogos de tabuleiro, cara, na minha opinião, assim, porque realmente vocês detalham algumas coisas bem legais, assim, eu acho essa parte muito boa. Valeu, e é engraçado que isso aconteceu e não era proposta. A gente não queria ser um podcast de entrada. Pelo contrário, a gente queria ser um podcast que debatesse a estrutura, né, a filosofia por trás dos jogos. Mas é engraçado que isso é uma porta de entrada. Eu não tinha percebido, mas quando você fala do jogo em si, da estrutura do jogo, em vez de ficar dando um monte de nomes e terminologias, as pessoas conseguem acompanhar. Mas colocar o podcast na Ludopedia fez com que outro tipo de pessoas começassem a escutar, né? Gente que tem muito mais experiência e conhece muito mais os termos, que tem coleções gigantescas. Então, mudou o público. Fez a gente poder fazer podcasts mais profundos a partir daí. Entendi. Ó, tem uma pergunta aqui do Bruno Pinduca, lá do Rio de Janeiro. Ele fala assim, ó. Como que é a rotina de gravações pra vocês? Porque o Tabulice é um formato diferente dos outros podcasts de board games. E ele parece mais um debate sobre os assuntos que gira em torno dos jogos. E, às vezes, você vai lá no meio e cita um jogo. E o que seria, pra você, a variante pouco pixel dos jogos tabuleiro? Parabéns por ambos os casts. Valeu. De fato, acho que uma coisa estranha no Tabulices é que a gente pensa na pauta sem nunca pensar no jogo. A gente não determina quais jogos a gente vai falar naquele episódio. A gente escolhe qual vai ser o tema abordado. Então a gente quer falar sobre competição, a gente quer falar sobre a estrutura, a gente quer falar sobre como é que os jogos funcionam. E aí a gente define isso anteriormente, existe uma pauta. O PH é o rei da pauta, ele faz pautas incríveis. A gente discute essas pautas antes de começar o podcast. E aí na gravação vão surgindo os jogos que servem como exemplo. Por exemplo, o Roberto Roberts, que perguntou sobre o Robinson Crusoe, que você sempre tá comentando, né? Talvez surja por conta da dinâmica de vocês, né? Conversando. É, exatamente. Os jogos pra gente são exemplos, né? Eles não são o alvo principal, né? Entendi. Tem uma pergunta aqui do Thiago Waldhelm, de São Paulo. Ele mandou aqui: salve, duas perguntas pra você. Como você consegue administrar o tempo por conta dos três podcasts que você faz na semana, praticamente, né? E essa profissão de ter virado um produtor de conteúdo profissional, que você tem tempo destinado pra isso, alterou a frequência com que você joga os jogos de maneira geral? E mandou aqui: vida longa, Silvestres Enterprise. É porque eu tô com três podcasts agora, mas eu cheguei a ter quatro. Caraca. Porque eu gravava com o Adriano também um podcast de assuntos diversos e de política, que era o Debate de Bolso, mas eventualmente a gente não conseguiu tempo pra isso. Muitos dos produtores de conteúdo são hobbyistas, né? A gente faz por hobby, a gente faz porque ama, a gente faz porque é legal, ninguém faz isso achando que vai ganhar dinheiro, pagar as contas e ficar rico. Com certeza, né? Não. E aí você sabe muito bem que é uma coisa que a gente faz por pura paixão, né? Isso é incrível, assim, que pessoas possam fazer conteúdo porque amam. Mas eu acho que muitas vezes isso acaba virando uma situação de um pouco de precariedade. A gente não pode fazer com a qualidade que a gente queria, nem dedicar o tempo que a gente queria. Com certeza. Porque a gente precisa pagar as contas pra ter um emprego formal, né? Tipo, é muito complicado. Então, eu sou muito a favor da profissionalização do produtor de conteúdo. Sabe? De que ele tenha maneiras de ganhar dinheiro com o que ele faz pra que isso possa ter regularidade e qualidade. É, que a gente sempre fala, né? De incentivar os ouvintes, de espalhar a palavra, né? Porque faz muita diferença e isso ajuda, às vezes, a chegar numa pessoa que vai querer patrocinar, num alguém que se interessa, às vezes, por ajudar no financiamento coletivo, né? Que ocorre daquele blog ou não, né? Sim, sem dúvida. Muitos ouvintes não percebem isso. Eles acham que a gente faz por hobby e que tá tudo bem. E não imagina o trabalho que dá e que às vezes a gente tem que abrir mão das nossas vidas pessoais pra fazer isso funcionar, né? Uhum. Então, qualquer ajuda, né? Qualquer ajuda, via financiamento coletivo ou não, que seja espalhando a palavra, já faz com que a gente tenha uma situação muito mais confortável. Eu cheguei ao ponto de poder abandonar meu emprego formal, que era de professor de filosofia por muitos anos, sim, pra poder me dedicar a essa produção de conteúdo. Mas é só porque a gente tem uma série de ouvintes e de fãs apaixonados o suficiente pra tornar isso viável. Mais uma pergunta aqui. Na verdade, vai ter uma pergunta do Thiago Dias, que já perguntou anteriormente aqui, que eu vou incrementar, né? Manda. Gostaria de você saber como vocês definem os temas. Provavelmente você já comentou sobre isso, né? Que vocês elaboram as pautas, discutem. E se vocês pensam em convidar pessoas para o podcast ou vai continuar o debate entre vocês? É, então, as pautas a gente debate antes, né? A gente decide quais são antes. Em geral, o PH que tem as grandes ideias e eu ajudo a elaborar depois. Quando a gente criou o Tabulista, quando a gente decidiu que a gente teria o podcast, a gente já fez uma lista de centenas de temas diferentes que a gente gostaria de abordar. Então, volta e meia, a gente retira as coisas de lá. E sobre convidados, a gente teve um convidado no episódio sobre Magic, porque o nosso conhecimento de Magic era muito superficial, mas a gente achou que Magic seria um bom canal pra falar sobre a parte competitiva dos jogos de tabuleiro. Então a gente trouxe um especialista e conversou com ele, foi muito bacana, mas ter convidado nunca é uma coisa fácil, né? Questão de tempo, agenda, né? Exatamente, tem que fazer encaixar, tem que juntar todo mundo pra conseguir fazer gravar. E também tem o fato de que o podcast fica meio incontrolável, assim. Você não sabe como vai ser a dinâmica, como é que vai rolar aquilo. Vira uma coisa, assim, completamente nova. É, eu não sei necessariamente como que vocês gravam, se é fisicamente ou não, né? Tipo, pessoalmente. A gente grava tudo pessoalmente. Todos os meus podcasts são gravados pessoalmente. Cara, ajuda muito na dinâmica, né? Muito. É impressionante. É, porque realmente ajuda muito na questão de... Praticamente, se você não é igual eu, que gaguejo, que fala umas besteiras, assim, é tranquilo. Às vezes você nem precisa editar, né? Praticamente você só corta o início e fim. Eu já tenho essa parte perfeccionista, de cortar uma respirada. A pessoa respirou, eu já corto, né? Mas, normalmente, assim, a parte presencial ajuda bastante. Ajuda muito em turno de fala. Você consegue ver pelos gestos da pessoa que ela vai começar a falar, então você já vai parando de falar pra que ela possa entrar. Fica uma coisa mais orgânica, assim. Eu já gravei podcasts, outros podcasts que eu fiz participações, via Skype, com uns delays, assim, absurdos. E aí, quando você tenta entrar na conversa, a outra pessoa continua falando por uns segundos. E aí você sente que tá incomodando, aí você para. Mas quando você para, a pessoa já parou também. E aí fica aquele silêncio constrangedor, ninguém sabe quando continuar. Então fica praticamente inviável, assim. Quanto mais presencial, mais fácil, né? Com certeza. Mais uma pergunta aqui, na verdade, praticamente uma pra encerrar aqui. Foi do Roberto San, lá de São Paulo, mandou novamente. Ele falou que o assunto de jogos e filosofia foi muito bom no seu podcast da Tabulices. Legal. E ele falou assim: descobrir que tem algo mais profundo nos jogos explodiu minha cabeça. Quais outras indicações de livro você poderia dar? Os podcasts estão esgotados. No fundo, essa é a minha área, né? Eu estudo filosofia dos jogos. É um assunto que me fascina. Eu acho que eu tô nos jogos por conta disso, porque eu acho que jogos são em si fascinantes. Eles são pequenos milagres, assim. É É incrível que jogos existam. Porque se você para pra pensar um pouco sobre jogos, é meio estranho que eles possam acontecer. De que a gente consiga levar a sério uma coisa que a gente sabe ao mesmo tempo que não é verdadeiro, mas é verdadeiro assim que a gente propõe. Quem se interessa por isso, quem tem tesão por ver os jogos, não apenas jogar os jogos, tem bastante material pra ir atrás. No episódio Tabulices eu recomendo o Homo Ludens, do Johan Huizinga, e os Jogos e os Homens, do Caloá. Mas tem bastante material, principalmente no campo da educação. É porque, querendo ou não, né, a parte de aprendizagem envolve muito a parte de ensinar ou aprender sobre coisas, né? Exato. Embora eu seja muito contra isso, assim, não conta pra ninguém. Eu acho que os jogos costumam dar muito errado como ferramentas educacionais, mas não conta pra ninguém, que é super polêmico. Inclusive, lá no meu mestrado, na área de educação, isso já gerou muita briga. Mas tem autores muito legais do campo da educação que falam sobre isso. Então, se alguém quiser procurar, o Bruger fala bastante sobre isso. O Agamben fala muito sobre jogos do ponto de vista da antropologia. Então, tem bastante material, se eu dar uma pesquisada. Com certeza. Ó, só pra deixar aqui recomendações, como ouvinte do Tabulices, escutem o podcast número 17, Quanto Pesa um Jogo, é muito bom. Valeu. Foi inspiração para o nosso podcast número 60, que foi sobre jogos difíceis e recompensa. Legal. E escutem cara, pra mim um dos melhores e favoritos aqui é o Tática e Estratégia de vocês. Eu achei muito bom, porque realmente faz essa disputa, né, das duas coisas que a gente vê em tantos jogos e a gente não sabe tratar exatamente. Eu achei muito legal. Cara, que bacana, valeu. Danilo, muito obrigado mesmo por aceitar o convite. A gente vai ter um papo aqui bem, um pouco mais curto que o tradicional aqui do podcast Ficha do Jogador, mas eu quero que o pessoal escutem você e o PH lá no Tabulices. Conheço o excelente trabalho que vocês fazem por lá, que merece, né, um reconhecimento, porque não se assustem, né, porque às vezes o pessoal tá acostumado de escutar, o que que você jogou essa semana? É diferente, né, lá é uma discussão sobre as vertentes dos jogos, além dos próprios jogos em si, né. Cara, foi um prazer participar, muito obrigado mesmo pela chance, foi muito bacana. O Tabulices está começando, a gente tem só 18 episódios por enquanto, então toda ajuda é muito bem-vinda, obrigado por espalhar a palavra aí. Galera, vocês escutam todos os episódios do Tabulices, que eu vou deixar o link no post desse episódio. Lembrando, siga também o Danilo Silvestre lá nas redes sociais que ele tem, vai ter o Twitter aqui, que ele tá sempre postando algumas coisas sobre o Bola Presa, que também vai ter o link aqui na postagem, PocoPixel, né? Então escutem o Danilo em várias formas, além dos board games que vão estar por aí. Valeu. Então ficamos por aqui, até o próximo turno e tchau! Tchau!